Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta terça-feira, 24 de setembro, em discussão única, o projeto de lei 2435 de 2013, em que o Poder Executivo dispensa os servidores judeus do trabalho nos dias em que são celebrados o Ano Novo Judaico, o Dia do Perdão e também no primeiro e sétimo dias do Pessach, que marca o êxodo do povo judeu do Egito, onde era escravizado. Enquanto as primeiras datas caem em setembro ou outubro, o Pessach é uma comemorada em abril. As celebrações judaicas são móveis, uma vez que seguem um calendário lunisolar. Na justificativa ao projeto, o governador Sérgio Cabral explica que o benefício já existe, mas é tema de lei estadual número 2874 de 97, que por ter nascido na Alerje, vem sendo questionada na justiça, sob a alegação de vício de iniciativa. Para evitar a declaração de inconstitucionalidade de tão importante iniciativa, é que se apresenta esta mensagem para a deliberação do Poder Legislativo, argumenta o governador no texto. A lei que está proposta pretende substituir a lei da deputada Graça Matos, do PMDB. Reportagem Ronaldo Ribeiro.